Nazaré, cabeça feita em candomblé, musa do samba e dos sambistas de lá, que na sua vida sem querer pôs mais um homem pra sofrer, e o personagem dessa história que está. Tinha um jeito tal de se mostrar, um certo dengo em seu andar, um alvoroço para o meu coração. Mas diziam todos para mim, naquele velho botequim, não gaste versos nem canção. Bebo uma cachaça se puder, deixa de lado essa mulher, que os seus amores vão e vêm. Mas o que fazer, pobre de mim? Poeta eu sou e serei assim, e morrerei sempre a sonhar que a qualquer hora ela virá, por ordem do seu orixá, com sua graça e o seu axé. Pois filha de santo que ela é, depois de mim ninguém terá, Mariazinha Nazaré. Foi Mariazinha Nazaré, cabeça feita em candomblé, musa do samba e dos sambistas de lá, que na sua vida sem querer pôs mais um homem pra sofrer, e o personagem dessa história que está. Tinha um jeito tal de se mostrar, um certo dengo em seu andar, um alvoroço para o meu coração. Mas diziam todos para mim, naquele velho botequim, não gaste versos nem canção. Bebo uma cachaça se puder, deixa de lado essa mulher, que os seus amores vão e vêm. Mas o que fazer, pobre de mim? Poeta eu sou e serei assim, e morrerei sempre a sonhar que a qualquer hora ela virá, por ordem do seu orixá, com sua graça e o seu axé. Que ela é.